Muito boa noite, sejam bem-vindos a um novo Conversas de Esquina e hoje nós somos, novamente, a notícia. Bem que precisamos de dias de sol. Este é o segundo programa de janeiro, também de 2016, das Conversas de Esquina. E hoje somos a notícia. Porquê? Porque recebemos o jornalista TVI e TV24, José Carlos Araújo. Muito obrigado por teres aceitado aqui o convite das Conversas de Esquina. E pergunto-te, ser jornalista nos dias de hoje é a prova de que o amor tem muito, mas muito de irracional? Bem, que relação para começar esta entrevista. Obviamente que dá jeito e é bom quando podemos exercer a nossa profissão com paixão. Faço com dedicação, de forma apaixonada, não irracional, uhum. Até porque, honestamente e de forma pragmática, me dá muito jeito de ser racional no exercício da minha função. E devo ser, sim. Enfim. Ainda que, obviamente, nós tenhamos as nossas emoções e que tenhamos que as gerir em determinados momentos, mesmo quando estamos no exercício da nossa atividade. Mas, para não fugir muito à tua questão, bem, o amor tem de irracional... Sim. Diz que sim. Em relação ao exercício do jornalismo, é uma paixão que tenho vindo a desenvolver também ao longo dos últimos anos e da forma racional que se impõe. Essa racionalidade que tens no trabalho, tentes também a transportar um bocadinho para a tua vida pessoal? Ou há aí duas personagens diferentes que convivem muito bem uma com a outra? Não há personagens diferentes, mas claramente que nós nos comportamos em sociedade de determinada forma quando estamos no exercício da nossa função, seja de jornalista, seja mecânico, ou seja uma outra função, ou engenheiro, do que aquela que nos comportamos, por exemplo, em casa, quando estamos com a nossa família e com os nossos amigos, e em relação aos quais temos determinados hábitos e determinada maneira de estar e determinada maneira de ser. Não quer dizer isso no absoluto que estejamos perante personagens diferentes ou pessoas diferentes. Eu creio que não o sou, nunca pensei em sê-lo, mas obviamente quando estamos nomeadamente a trabalhar e estamos aqui a falar de uma função pública, isto soa bem dizer isto. Ou função de serviço público? Bem, de serviço público não direi, mas uma função pública, é claro que temos que ter algumas preocupações e regras presentes. Pensas muito em determinado comportamento quando fazes algo nas pessoas que supostamente te poderão ver no dia seguinte no noticiário X, às 10 da manhã, às 11 da manhã? De que forma? Ou seja, não deveria fazer isto porque aquela pessoa possivelmente amanhã estará com a televisão ligada na TV24. Bom, eu também confesso que não sou uma pessoa de rasgos individuais muito espampanantes em qualquer circunstância. Mas não, sinceramente, não é coisa que eu tenha presente, se tu quiseres, se tu imaginares, quando vou jantar fora ou quando estou num concerto, não estou claramente a pensar se alguém está a olhar para mim e se pode estranhar um determinado tipo de comportamento meu ou não. Quando estou num concerto, bato palmas ou bato o pé, se isso me apetecer e se me der vontade, danço, canto ou choro. Quando estou a jantar fora, tenho um comportamento em termos cotidiano perfeitamente aceitável. Não há qualquer risco de jantar no mesmo restaurante que eu. A exposição pública nunca te preocupou, nunca te afetou? É uma questão lateral daquilo que fazes, apenas isso? Sim, nunca me afetou, nem nunca fui afetado. Não tenho daqueles episódios para contar em que as abordagens que acontecem na rua, no centro comercial, ou num jogo de futebol, ou num concerto, que me tenham incomodado por aí além. Creio que as pessoas em Portugal, nesse tipo de abordagem, são de brandos costumes. Ainda para mais, temos uma vantagem em que 99,9% dos casos em que somos abordados são pessoas que de alguma forma simpatizam connosco. O que é bom. Porque é raro, enfim, percebe-se que haja assim, uma grande dimensão de pessoas que vão ter contigo para dizer cara a cara ou apontar-te o dedo a dizer eu não simpatizo com o teu trabalho ou não aprecio aquilo que fazes. O que obviamente, tendo em conta o número de pessoas que me abordam na rua, deixa uma grande probabilidade daquele que podem não gostar do meu trabalho. A fama nunca te deslumbrou, no entanto? Não houve momentos de... Qual fama? O de apareceres na televisão, não houve um encanto momentâneo de... Olha, eu agora estou ali... Não, eu posso... Quer dizer, é a avaliação que eu faço, não é? Mas eu chego à televisão, para o melhor ou para o pior, enfim, se alguém quiser ter diferentes perspectivas em relação a isso, chego à televisão com 28, 29 anos, casado e com uma filha. Já com e licenciado e já com experiência de vida até noutra área que não a televisão, e sou licenciado em gestão de empresas, para que conste, e portanto tem tudo a ver com o hobby, com a paixão da rádio que eu desenvolvi ao longo de muitos anos. Creio que fiz um percurso de 19, comecei em 1987, ainda na altura das chamadas rádio piratas, onde não havia ainda os alvarás e não estavam legalizadas. Com a transição para a legalização, mantive esse percurso em simultâneo com a licenciatura em gestão de empresas, que fiz nos 5 anos que tinha que fazer, cumpri com a minha parte, ainda trabalhei nessa área durante aproximadamente 5 anos, até chegar ao final dos anos 90, em que optei por me dedicar praticamente em exclusivo à rádio e à televisão. Depois mantive outra fase em paralelo, a rádio com a televisão, até meados de... do 2006, mais ou menos, meados da década passada. Isto para dizer que cheguei com, enfim, puxando a brasa à minha sardinha, com alguma maturidade pessoal e profissional à televisão, e portanto o chamado barulho das luzes ou as luzes da ribalta foi coisa que a mim não me deslumbrou, não me desviou dos meus objetivos ou do meu caminho, e não me desequilibrou, pelo menos é a análise que eu faço, e estou de consciência perfeitamente tranquila em relação a isso. É o melhor conselho que tu podes dar a um jovem? Não se deslumbrem com isto. que isto pode ser efêmero? Isto é isto. Hoje em dia tudo pode ser efêmero na vida, em qualquer atividade profissional. A questão que resulta da exposição pública é que, de alguma forma, exponencias a apreciação que é feita ao teu trabalho. Enquanto se trabalhares num gabinete de arquitetos, ou se fores carpinteiro e estiveres a fazer determinadas obras para um cliente, esse cliente vai apreciar a tua obra, quem lá for a casa desse cliente vai apreciar a tua obra, mas estamos a falar de uma dimensão, se calhar, um pouco mais curta. Eu entro, assim como outros, pela casa dentro das pessoas. E, portanto, é natural que no exercício da minha função, que haja uma massa humana significativa que toma contacto direto com aquilo que eu estou a fazer. Isso não faz de mim nem mais nem menos especial do que outra profissão qualquer, outra atividade qualquer. Há aqui um fator da exposição e com o qual, para um jovem que esteja a entrar neste meio, é bom que tenha os pés bem assentes no chão e que também, se calhar, ouça um pouco aquilo que eu disse há pouco, é que aqueles que se nos dirigem são normalmente para nos elogiarmos, mas essa não é o verdito definitivo em relação ao nosso trabalho. O verdito é daqueles que trabalham connosco no dia-a-dia. Sim. E é o teu próprio verdito, é o teu poderes, neste género de trabalhos, chegares a casa e muitas vezes, e ao longo de algum tempo, olhares para o teu trabalho e fazeres a tua autoavaliação e fazeres o diagnóstico daquilo que tu consideras que devia ter sido ou que deve ser a função que estavas a exercer. E isso é bom que tenhamos essa frieza de espírito e até um pouco esse distanciamento para, já que estamos a executar uma função de alguma exposição pública, possamos ter até esse distanciamento em relação a nós próprios e chegar a casa. No caso da televisão ou até na rádio, e podermos observar aquilo que fizemos e ouvirmos outras pessoas e, sobre o que resultou do nosso trabalho. Já tiveste que colocar os pés de muita gente no chão? Não utilizaria essa expressão assim com um tom tão dramático ou paternalista. Ou paternal. Não. Te garanto que, assim como eu, já dei, obviamente, alguns conselhos e algumas dicas a quem começou a trabalhar ao meu lado, também já houve quem, quando eu comecei, me tivesse dado alguns recados e algumas dicas para que eu, eventualmente, pudesse fazer melhor a minha função. Agora, o que eu acho é que precisamos de ir juntando isso e fazermos a nossa própria digestão dessas informações que vamos recolhendo. E estamos aqui claramente e objetivamente a falar da avaliação ao nosso trabalho e à nossa função. Precisamos de ir juntando tudo isso e desse melting pot tirarmos as nossas conclusões de forma mais objetiva e pragmática. Tinhas poder de encaixe para receber essas críticas ou só as entendeste mais tarde? Não, tinha poder de encaixe, fazia essa digestão de alguma forma. Mas gostavam de ouvir ao início? Bom, quero-me parecer que é do instinto humano, nós estamos mais receptivos a uma palavra de elogio do que provavelmente a uma palavra de crítica, mas aí o que há que fazer é ouvir, parar para refletir sobre aquilo que nos disseram e nós próprios fazemos a nossa avaliação. Podem ter-me dito coisas com as quais eu não concordava, e se calhar em relação às quais eu fiquei a refletir durante algum tempo, estejamos a falar de minutos, de segundos, ou de horas ou dias, mas em relação às quais eu refleti e tirei as minhas conclusões e posso ter falado com mais alguém, e mais a mais, neste tipo de função, pivô de jornal, apresentador de programa de entretenimento, ator, bom, como deves imaginar, as opiniões são cantor, as opiniões são as mais variadas e dependem muito das empatias que se criam. E é muito diferente haver alguém que se aproxima de mim e que diz gosto muito de o ver na televisão do que gosto de o ver a fazer isto ou gosto de o ver a fazer aquilo. São diferentes níveis de análise, não desprezando nenhum deles. Estou a falar da televisão porque, enfim, é o meio no qual eu atualmente... é o meu principal exercício profissional, mas são níveis diferentes, e eu durante aproximadamente 7, 8 anos mantive em paralelo a rádio com a televisão, e sou honesto, a mim dava-me mais gozo quando eu era abordado em qualquer lado e me vinham fazer referência à rádio e àquilo que eu fazia na rádio, do que não desprezando a televisão, porque a rádio era um meio, enfim, que tinha um potencial de auditório mais reduzido que a televisão. E eu achava isso muito mais reconfortante e muito mais engraçado. Inclusivamente, creio que uma vez estava a fazer reportagem na rua, ali na zona de Belém, e alguém se dirigiu a mim e me disse gosto muito do seu trabalho e qualquer coisa assim do género. E eu estivemos ali com dois dedos de conversa e eu encaminhei a conversa e essa abordagem para o lado da televisão, até que essa pessoa me disse: o programa da manhã tem um ótimo ambiente e gosto muito de ouvir e a dinâmica. Eu, falar da rádio. Isso, eu acho que nestes casos é reconfortante, até porque enquanto na televisão tu jogas com uma série de variáveis que tens de gerir e em relação às quais tens de ter presente, mas que também te permitem chegar através da televisão de forma diferente às pessoas, na rádio tens a tua voz e tens a tua disposição oral. Na televisão, para além disso, tens a tua expressão corporal, tens a tua postura, e portanto há ali mais um elemento de análise. É, entre aspas, como eu costumo dizer, é a chatice da televisão, ou é o proveito da televisão, é termos mais esta possibilidade do visionamento de como fazes na rádio, ouves como está a ser feito. Na televisão, vês como está a ser feito. É mais uma variável que pode, obviamente, permitir abordagens mais ou menos simpáticas, não é? Porque enquanto na rádio também alguém pode estar aqui a ouvir e achar que bom conversador ou está com uma boa disposição nesta entrevista, se estivéssemos a fazer um registro de vídeo, alguém podia estar a olhar para mim e dizer: o tipo está com um ar sisudo e de quem não está nada à vontade ou interessado em que a conversa dure muito mais tempo, não é? Enfim. Com as críticas negativas que recebias e que tu consideravas injustas, havia a certo termo um sentimento de vingança? Eu vou-te provar que estás errado. Não, nada disso. Nada disso. Para te ser honesto, e não querendo aqui parecer sobranceiro, mas dos poucos momentos de crítica objetiva com os quais tive que lidar, respondi de forma objetiva, pragmática, em relação àquilo que me era, às referências que me eram feitas. Assim. E mostrava o meu ponto de vista. Se eventualmente tivesse que reconhecer que aqui ou ali a coisa podia não ter corrido da melhor forma, não teria problemas em reconhecer isso. Enfim, também percebo que neste tipo de função, como num jogador de futebol, há um julgamento muito, muito rápido, muito instintivo daquilo que estamos a fazer. Mas também, como digo aos meus colegas mais jovens, e nomeadamente para quem trabalha em rádio ou para quem trabalha em televisão, isto normalmente estamos perante, e isso acontece quando tu carregaste aqui nos botões e puseste a gravar e subiste as vias do microfone, isto é como estarmos perante a marcação de um penalti. Em rádio ou em televisão, quem tem coragem para marcar o penalti, para correr para a bola e para chutar para a baliza, venha trabalhar para a televisão, venha trabalhar para a rádio. E quando eu falo em coragem, não estou aqui a falar da coragem da bravura, não é? Mas que tenha a apetência e que esteja mentalizado para o fazer. Ora, aí está. Uma boa base para que possamos trabalhar neste meio é termos coragem no sentido de fazermos aquilo em que acreditamos e da maneira como acreditamos. Se não o fazemos bem, se alguém nos faz alguma alusão de que poderá não ter sido feito da melhor forma, temos que saber lidar com essas opiniões. É como eu te digo, um caso ou outro em que eu respondi da forma mais objetiva possível e não tive qualquer amargura ou qualquer dissabor com essas pessoas, que eu, na maioria, não vinha a conhecer, não é? Talvez comunicação via e-mail. Mas cada um poderá ter ficado com o seu ponto de vista, ou até poderá, em algum caso, ter dado razão a alguém, não me lembro. Sinceramente, nunca pensaste, no entanto, em desistir, em enverdar por um plano B? Ou não existe sequer um plano B? Claro que existe plano B, C, D. A nossa vida não está fechada neste momento. Neste momento, quero dizer, nesta fase nesta profissional. Fase da vida, sim. Até porque eu... Encaras bem uma saída da televisão? E agora comecei a gaguejar. Eu não encaro, não é uma questão de encarar bem, até porque isso depende das condições em que isso poderá acontecer, como é óbvio. Mas também não vale a pena estarmos agora aqui a especular hipoteticamente, de forma hipotética sobre isso. Mas claro que encaro bem, até porque eu, como já te disse, em simultâneo trabalhei na rádio e na televisão durante aproximadamente 7 anos, e quando surgiu o convite para trabalhar na apresentação do Diário da Manhã do programa informativo da TVI, em 2006, foi um nó na garganta. Porque eu tive que abandonar a rádio naquela altura, porque estava a fazer também as manhãs da Antena 3. Foi um nó na garganta, por vários motivos. Primeiro, porque me sentia muito motivado, muito bem disposto com aquilo que estava a fazer na Antena 3. Mas trabalhava muitas horas. isso também, enfim, entre aspas, tornava depois a disponibilidade para viver outra parte da nossa vida pessoal e familiar mais complicado. E houve uma altura em que eu achei, e surgiu esse convite, em que achei que era um bom tempo para não fazer tanto durante tantas horas do dia e acumular a rádio com a televisão, o que fazia com que os meus dias fossem muito, muito curtos. Muito, bem, os, fossem muito curtos os a meus dias pessoal. A nível pessoal, fossem muito longos em termos profissionais. E nessa altura deixei a rádio em 2006. Como te dizia há pouco, fiz 19 anos de percurso, não consegui chegar ao 20º ano de percurso. Foi um adeus que te custou muito? Foi o adeus que disseste até hoje que mais te custou? Claramente, em termos profissionais. Claramente. Foi um nó na garganta. Foi claramente um nó na garganta. Há arrependimento? Não, não há. Okay. De todo. Não há de todo arrependimento. Nenhum arrependimento. Até porque estou muito grato com aquilo que tenho vindo a desenvolver na TVI e na TV24 em termos de informação. Mas foi um nó na garganta, foi um corte com... Bem, eu sou daqueles que posso dizer que cumpri o sonho de criança, porque eu brincava às rádios em casa, com os microfones e com as cassetes e com a aparelhagem caseira dos meus pais, portanto eu brincava a ser locutor de rádio, portanto eu cumpri o meu sonho de criança, eu fui locutor animador de rádio. Acho que se calhar nem toda a gente pode dizer isto. Claro que não, sim. Eu cumpri o meu sonho de criança. Trabalhei na rádio. A partir de determinada altura abriram-se outras oportunidades. Eu entendi que para o meu equilíbrio pessoal profissional o melhor era seguir pela informação. Tive que deixar a rádio para trás. Foi um nó na garganta e tive que mudar o meu discurso. Porque ao longo desses 7 anos eu ia sempre dizendo que era um homem da rádio a trabalhar em televisão. A partir daí tive que mudar o discurso, tive que mudar o meu cartão de apresentação. Mentira, não tenho cartão de apresentação. A rádio, no entanto, já te perdoou esse adeus? Ah, sim, acho que sim. Até porque, de quando em vez, sou lembrado ou sou recordado por colegas e por aquilo que fomos fazendo ao longo dos anos. E são boas memórias, não só da convivência pessoal, mas também dos trabalhos que fomos realizando. Eu estive aproximadamente durante 7 anos a fazer programas da manhã na Rádio Capital durante 4 anos, depois na Antena 3 durante aproximadamente 1 ano e meio. E foi curto. Uhum. A experiência na RDP foi muito curta. Foi muito gratificante. Estava, como já te disse, num momento elevadíssimo em termos de motivação, mas também a proposta que me foi feita por parte da TVI fez com que eu seguisse por um outro caminho, porque enfim, tive que chegar a um cruzamento e seguir por uma das vias. A tua família também te pediu para parares um pouco, para levares o olhar também para... A minha família sabia e sempre teve a noção de que eu gostava de fazer as duas coisas. Sempre respeitaram isso? Sim. Sempre respeitaram isso e, nomeadamente, a minha família mais próxima sempre percebeu que eu fazia isso com prazer e, portanto, com naturalidade. Certo que as horas do dia iam escasseando e algum desgaste psicológico e físico se ia acumulando. É verdade, claramente é verdade. Havia alguns dias em que eu sonhava em chegar a casa e poder descalçar. Olhando para trás, perdeste muitas coisas. Minha vizinha de baixo, na altura, contou-me um dia que teve pulmonha negra para se levantar à meia da madrugada e ir bater à porta, porque deve ter estado debaixo do chuveiro para aí, sei lá, meia hora. De madrugada, não sei, 1:30, 2 da manhã, porque terei chegado a casa a essa hora e fui tomar um duche e devo lá ter ficado. Não adormeci, não aconteceu nada de mal, não é? Mas devo lá ter ficado a relaxar. Ah, sim. Estou em casa. Num prédio, a minha vizinha de baixo ouviu a água a correr durante tanto tempo que ela disse: eu tive por uma unha negra para ir lá acima e para bater à porta para ver o que é que se passava. Já vi que és muito bom a fazer amizades com os vizinhos. De baixo. No entanto, perdeste muito da tua vida em prol do trabalho? Não sei, o trabalho faz parte da minha vida. Eu não me detenho, eu sou o... Como é que eu ia dizer isto sem ofender ninguém? Eu sou o maior anti-saudosista. Ah, sim. Ah, não sei, desta não gostas sala. Da palavra saudade? Não, odeias? Não, para mim saudades faz muito mais sentido quando aplicada à expressão saudades do futuro. Para mim, o que está feito, está feito. Não tenho motivos de arrependimentos significativos no meu percurso profissional e da forma como desenvolvi o meu percurso profissional. e estou muito mais preocupado, sem que a palavra preocupado queira traduzir aqui algum sentido de preocupação, mas estou muito mais interessado, talvez seja a melhor palavra, estou muito mais interessado em perceber o que é que o futuro me reserva do que estar aqui a sonhar, a ficar imensamente satisfeito com aquilo que já fiz ou a ficar imensamente triste com alguma coisa que não tenha feito. És uma pessoa, no entanto, com o calo que já trazes e a bagagem que já tens, de contemplar mais as coisas do teu dia-a-dia. Sentes que aproveitas as coisas de forma diferente ou é exatamente igual? Claro. Não, nós com a idade vamos... É como o vinho do Porto. Eu também não quero aqui utilizar a palavra, que às vezes a expressão, ficamos com os gostos mais requintados. Não, cada geração, à sua maneira, sim, tem os seus próprios requintes e tem as suas próprias maneiras de viver o momento. Com a idade, a mim parece que nós não vamos vivendo às vezes até os momentos muito similares da mesma maneira. Sim. E não estou a valorizar uns nem estou a desvalorizar outros. Portanto, é natural que eu tenha aprendido também a dar valor a determinados, a dar mais valor a determinados momentos. Encaro isso com naturalidade. O que é que muda na vida de um homem ao ser-se pai? Aí sim, aí muda muita coisa. Muda. Deixaste de ser independente. Bom, eu essencialmente a palavra que me ocorre, para além, obviamente, do amor incondicional de pai para filho e de uma relação que ali nasce, que é uma relação que desejamos seja para a vida e para a longa vida, é bom sinal para ambos. Para além disso, há o sentido de responsabilidade, independentemente, obviamente, de que um filho seja... fruto, enfim, do amor para com outra pessoa, de uma relação, mesmo que não seja, enfim, de uma relação muito bem sucedida, pode ter sido só de uma paixão de verão, mas se tu encaras a paternidade ou a maternidade com sentido de responsabilidade, eu acho que isso acho que te ajuda muito e que te dá um equilíbrio importante para o desempenho de tarefas que, no meu caso, eu achei imprescindível ser eu a desempenhá-las. Fosse o banho, fosse a fralda, fosse o biberon, fosse a papa, fosse a sopa, fosse o passeio, nada me amedrontou e nada me fez recuar perante qualquer uma dessas tarefas. E sempre as encarei como eu tenho prazer em fazer isto e eu quero fazer isto. Passaste no curso de adulto ao ser pai. Foi a tua licenciatura... Não sei se é preciso dizê-lo assim, porque alguém que seja pai aos 18, aos 19, aos 20 anos poderá ter, não direi que uma maturidade igual a uma pessoa de 30 ou de 40, uhum, mas poderá ser uma pessoa com um sentido de responsabilidade que se traduza num desempenho de um papel de maternal ou paternal, perfeitamente ao nível de uma outra pessoa, de outra idade. Portanto, eu não digo que alguém com 30 anos está mais preparado para ser pai do que, sim, alguém com 20. Depende depois da gestão das prioridades que cada um tem. És o papá fixe ou o papá mau? Bom, peraí, eu vou ligar aos meus filhos. Mas qual é o papel, neste caso não o papel, mas o que, sim, tu gostas realmente de encarnar? Uma figura mais de autoridade ou mais de... Vamos lá brincar. Eu acho que equilibra as duas. Consegues equilibrar as duas. Sim, e quanto mais tempo estou com eles, mais espaço há para equilibrar as duas. Há mais, uhum, espaço há para a brincadeira e para, como se costuma dizer, para curtir o momento, mas também há mais espaço para a chamada de atenção e para a partilha de responsabilidades e para a exigência de responsabilidade. Ainda para mais os meus, que já estão com a idade de adolescentes e, portanto, já percebem muito bem... É uma fase mais difícil. Estás a viver aquilo que se diz a fase do armário. Bom, eu costumo dizer, à medida, enfim, tenho a experiência que tenho, os meus filhos são adolescentes, importa dizer, portanto, não são ainda, não é uma mulher feita nem é um homem feito, são adolescentes, mas eu costumo dizer aos meus amigos que têm filhos que é, isto em sentido figurado, não vamos levar à letra, ok? Cada fase é pior que a outra, vocês aproveitem agora, aproveitem enquanto está no berço. Porque cada fase a seguir é mais complexa, hein? Porque depois vêm as exigências, vêm a e ainda bem que vêm as exigências, ainda bem que vem a capacidade de expressão, ainda bem que vem a capacidade de locomoção, como é óbvio. Portanto, estou aqui a fazer umas analogias, sim, entre aquelas fases do andar sempre ao colo do pai, de começar a gatinhar e de começar a andar. Tenham presente que cada fase é mais complexa, são sempre fases mais complexas as que vêm surgindo, mas isso acho que é o natural e é bom que assim seja, é salutar que assim seja. Tiveste que aprender a dizer mais vezes que não. Não sei, não sei. Pronto, eu fui pai primeiro de uma menina e passado 2 anos de um rapaz. Sou daqueles que sei o segredo, atenção. Para fazer filhos de um sexos casal, diferentes. Sim. Isso é o sonho de qualquer... Sim. Não é para todos, não é para todos. Tens que me ensinar. Bom, e portanto, obviamente que alguns também, alguns ensinamentos vão sendo adquiridos ao longo dessa vivência. Mas... acho que é importante nós fazermos assim uma, ou termos uma relação de algum equilíbrio perante os nossos filhos, no sentido em de ir à medida que eles vão crescendo, fazendo passar algumas mensagens que lhes incuta também maior responsabilidade. Eu às vezes carrego demais nesta palavra responsabilidade, mas eu acho que a responsabilidade é essencial. É uma boa premissa para a forma como lidamos uns com os outros, como desempenhamos o nosso trabalho. E acho que vou tentando fazer aí uma gestão de equilíbrio, mas isso teriam que ser, sério, teriam que ser eles a vir aqui e explicar-se melhor. Eles ligam alguma coisa ao pai estar na televisão? Ligam, mas talvez alguma coisa seja alguma vaidade. Não, alguma coisa. Quando eram crianças, essencialmente o que se entretinham a ver era a cor da minha gravata. Mas sim. Aí tinham, de facto, eram muito, muito novinhos, talvez 4, 5, 6, 7 anos, 8, 9, e pronto, de manhã, enquanto tomava o pequeno almoço, vinha o pai dar notícias que, vamos ser honestos, pouco lhes diziam naquela altura, sim, e portanto... Claro. O pai está com a gravata tal e depois pegavam no comando e mudavam para os desenhos animados. À medida que foram crescendo, é verdade que vão dando alguma importância no sentido em que vão acompanhando o trabalho que o pai vai desenvolvendo. Ainda não chegaram propriamente a uma fase que também será interessante, que é a fase crítica. Essas já vão fazendo, obviamente, na vida pessoal e social. Claro. Isso já vão fazendo, não é? Porque quando o pai se põe aos saltos num concerto, já são capazes de olhar de lado para o pai. Oh, pai, não. Como quem diz... Por favor. Menos. Ainda falta, obviamente, ganharem também mais alguma maturidade e mais alguns anos de vida para começarem também a fazer, enfim, algum género de apreciação crítica ao que o pai faz em termos profissionais, até porque claro. Eu não me incomodo nada de ter filhos babados ou de ser pai babado, mas convém que não percamos a noção e a nossa capacidade de avaliação em relação ao que vemos e ao que ouvimos. Não é? Foste visto com algum desdém na televisão por ter vencido o assalto à televisão? Não. O que acontece agora é que a exibição... repetida. A reexibição na RTP Memória... Isso soa tão bem a dizer que faço parte do espólio da RTP Memória. Mas o homem novo. Exato. São os comentários em relação aos meus menos... menos 17, 18 anos. E aos mais 17, 18 quilos que eu tinha naquela altura. Curiosamente, as provas que foram desempenhadas nesse concurso tinham muito a ver com a área da reportagem e do jornalismo. Terá ficado aí talvez um cartão de apresentação para aquilo que eu vim depois a desempenhar mais tarde. Mas dentro do formato não te poderia levar a ser visto com menos seriedade? Olha, o puto ganhou aquele concurso e o puto agora já não era puto, que... o puto já sim. Tinha... não, porque não era mesmo, tinha 27, 28 anos, não é uma questão de ofensa com a palavra puto, sim, não tem nada sim. A ver com isso. Não creio, até porque foram várias provas de avaliação, foram vários jurados que passaram pelo programa, e portanto o programa era gravado em direto, não havia segunda oportunidade para fazer isto. Fazer era aquilo. Live on tape. Live on tape, desculpa, sim. Gravado em direto. O que eu acabei de dizer? Dá para editar, esta parte. E portanto o programa acontecia live on tape e portanto não havia ali qualquer emenda, mas não, nunca senti isso, até porque naquela altura eu creio que ouvi falar em aproximadamente para o casting do programa, no qual estiveram talvez 150 pessoas, mas o casting a nível nacional levou para aí 5 mil às instalações da RTP em Lisboa, no Porto, em Coimbra e não sei se na Madeira ou nos Açores, não faço a mínima ideia, mas ouvi falar em 5 mil. Naquela altura uma das piadas que faziam para comigo é: foste contratado num dos maiores concursos públicos do país. Contratado no sentido em que o prémio implicava a apresentação de uma série de programas na RTP, televisão do Estado. Por isso é que eu estou a falar de sim, concurso sim, público, sim, sim. Digamos assim. O que é que te fez ir a esse casting? Alguma irresponsabilidade? Não, chatearem-me. Chatearem? Sim, porque não estava nada... Não querias? Não estava mentalizado, muita gente, não estava mentalizado para esperar horas. Quantas na horas fila. À espera? Muitas. Lembro-me que cheguei a 5 de outubro, talvez aí às 8 da manhã, e talvez tenha saído lá para o meio-dia, para fazer um teste de 2 minutos à frente de uma câmara, 2 minutos e meio, talvez. Mas alguns familiares foram ligando. Aliás, eles é que viram o anúncio. Na televisão, a solicitar a ida aos castings, e ligaram-me, e houve quem me tivesse inscrito. E foste apanhar de surpresa? Depois fui apanhado de surpresa quando fui chamado para o primeiro programa, para ir, ao qual a minha resposta talvez não tenha sido propriamente épica, que foi, chamaram-me, estamos a convidá-lo para participar no programa 2 ou 3, do assalto à televisão, gravação no dia tal, às horas tal. A minha primeira resposta deverá ter sido qualquer coisa deste género: não me dá jeito. Ah, não me dá jeito nenhum. Que é a resposta, sim. É algo nada aconselhável. Não, é como é aquela história. Ouçam o que eu digo, não façam o que eu faço. Portanto, foi tudo menos épico. Mas fui com um arranjo qualquer. Se não fui ao terceiro programa, fui ao quarto. Se não fui ao quarto, fui ao quinto. Ali qualquer coisa desse género. E quando é que te caiu a ficha? Foi no momento em que, olha, ganhei. Ora bem, pronto. Eu acho que comecei a ganhar a partir do momento em que fui avançando no concurso. Ou seja, houve um momento em que pensaste, tenho isto no papo? Não. Não. Não. O que eu pensei foi, cada vez que eu passo uma fase, e devo ter passado talvez três, quatro fases no programa, o que eu pensei foi, está aqui mais uma oportunidade para eu eventualmente mostrar algumas qualidades ou defeitos, está aqui mais uma oportunidade. Eu fui analisando aquilo em termos de oportunidades. O programa tinha muito boas audiências e fui olhando para aquilo em termos de, claramente em termos de oportunidade. Estou a ser o mais honesto e o mais terra a terra com aquilo que me passou pela cabeça na altura. Mais relevante do que ganhar, e o que é que ia acontecer depois de ganhar, era... Eu vou voltar a aparecer na televisão, fazer um tipo de exercício simulado e ficcionado, mas algo no qual eu me sinto relativamente confortável, ou que no exercício de uma função que me agrada, e é mais uma oportunidade. Perguntas tu a seguir, para quê? Respondo eu a seguir, não faço a mínima ideia. Mas era mais uma oportunidade, como muitas que existem nas nossas vidas, em que às vezes podemos ou devemos aproveitar esses momentos como... uma oportunidade. Não havia uma estratégia pensada. Vou fazer isto, depois aquilo, vou por aqui. Nunca houve essa metodologia na tua vida. Foi muito ao sabor do vento. Olha, deixa ver o que há aqui e bora aproveitar. Não direi que foi ao sabor do vento. Metodologia que possa justificar ou sustentar o meu percurso profissional, não o direi. No sítio certo, à hora certa. Num caso ou noutro, sim. Num caso ou noutro, sim. Se calhar só num. Sim. Pronto, vá. Vamos por assim a questão. Quando resolvi fazer uma paragem na rádio e surgiu uma proposta na TVI para ir apresentar o Fear Factor na Argentina. Esse caso foi estar no momento certo, à hora certa, com a disponibilidade certa. E eu em 2003, fiz ali uma... 2003, 2004, fiz uma pausa na transição da Rádio Capital para a Antena 3. E nesse período surgiu a possibilidade de ir gravar o programa Fear Factor à Argentina. E aí sim, essa foi estar na hora certa, no lugar certo, do género de ter decidido, ou ter feito o meu último dia na rádio. Não sei, à segunda-feira e à terça estar a ser confrontado com a possibilidade de ir passar 2 meses à Argentina. Sem aquele casting, sem aquela vitória, o teu percurso seria muito diferente daquele que é conhecido hoje? Muito provavelmente. Muito provavelmente, porque houve ali a exposição televisiva. Eu, depois do assalto à televisão, ainda apresentei 8 programas da autoria do mestre José Marinho, um programa de música ao vivo chamado Parque Maior na RTP, cuja apresentação era rotativa até ao 5º programa. Agora, a sério, estou a puxar a brasa à minha sardinha, ok? Sim. Mas eu apresentei a partir do 6º programa e apresentei até ao 13º. Ou seja, quando eu cheguei para a apresentação do 6º, acabou a rotatividade. Vale o que vale. Sim. Vale o que vale. E isto extra o prémio que eu tinha direito por ter ganho o Assalto à Televisão. Depois surgiu essa possibilidade. No entanto, essa possibilidade surgiu em simultâneo com um convite da TVI para passar a trabalhar em Queluz de Baixo. Isto, a ver se eu me consigo situar no tempo, a coisa foi tão simultânea que eu ainda cheguei a trabalhar nos dois canais ao mesmo tempo, ou seja, o programa Parque Maior estava gravado, foi sendo exibido e ainda houve um cruzamento em que já estava a trabalhar na TVI e ainda estavam a passar algumas emissões do programa Parque Maior. Entretanto, já antes tinha feito voz off no programa Os Principais. Essa mudança da RTP para a TV, tendo ganhaste o programa na RTP, tiveste a oportunidade na RTP e depois foste para a TVI, essa mudança não pode ser vista ou não foi vista na altura como uma traição? Eles dão-te a mão e tu vais embora? Sentiste represálias de quem te seguia? Para ser muito pragmático, eu gosto tanto de tentar ser pragmático. É uma necessidade tua. É. Sim. Até para tentar ser o mais objetivo possível. A verdade é que o prémio que me foi atribuído pela RTP, ao longo de vários meses não houve possibilidade de que esse prémio pudesse ser executado. Estamos a falar de uma série de 13 programas. E isso ainda não tinha acontecido. Não tinha, até ao momento em que surgiu o convite da TV, existido nenhum sinal da RTP de que isso pudesse estar para acontecer. Logo, o que eu fiz foi prescindir do prémio, para me libertar desse compromisso que havia e passar para a TV. E foi tudo feito com naturalidade e toda a diplomacia e não houve qualquer tipo de... A quem disseste que ias fazer isso não houve qualquer tipo de crítica? Ou de... Não, isto foi dito não só de forma oral como também por escrito e documental, portanto isto não foi uma coisa do género já não quero o prémio, vou para a TV. Não, isto está tudo... Há documentos em relação a isso. E, portanto, faz a RTP naquela altura. Alguma mágoa por isso? A falar sobre isso. Não houve oportunidade para eu executar o prémio. Surgiu o convite da TVI. Houve mágoa na altura por isso? Eles prometeram-me uma coisa que não estou a cumprir? Não, de todo. Eu sempre esperei tranquilamente que esse momento pudesse acontecer. Não aconteceu esse momento. Surgiu a possibilidade das portas estarem abertas na TVI. Hoje como costumo dizer no Art Feelings. Hoje serias um gestor frustrado? Não, acho que não. Acho que não, desde que estivesse a gerir uma ideia ou a participar na gestão de uma ideia que me agradasse. O que é que te cativava na gestão de empresas? Eram os números? As ideias. As ideias. A gestão, o curso, nomeadamente gestão de empresas, era essencialmente uma ferramenta que eu considero essencial e determinante para uma melhor gestão. Mas, claramente, a gestão de ideias. Sim. E o que é que levas desse teu curso agora para o jornalismo, para aquilo que tu fazes? Há alguma ponte que possa... Leves gestão de ideias também. Bom, em algum tempo eu tive algum acréscimo de prazer quando me dedicava a questões de âmbito mais económico, mais político. Entretanto, com a apresentação de noticiários, temos que ter ou estar preparados para abordarmos cenários tão díspares como... assuntos relacionados com saúde, com política internacional, com terrorismo ou com outras questões sociais. És uma pessoa, no entanto, que gosta de discutir os números, as percentagens, ainda tens esse prazer hoje em dia? Sim. Ainda que eu não seja um fanático pela matemática ou pela estatística. E também acho que não devemos ser estatístico-dependentes e em muitos casos, para além da variável numérica, há também que ver outras variáveis que possam estar, e estou claramente a falar de variáveis humanas que possam estar relacionadas com esses números, mas sim, gosto de olhar para as estatísticas e gosto de discutir alguns assuntos com base em números. Sim. Com quem deixas cair o pragmatismo e dás realmente a tua opinião? Com vários amigos que tenho. É preciso ter um círculo de confiança a quem se possa transmitir aquilo que se pensa... Sobre os mais variados temas, uma do futebol, à política, à economia... É uma confiança que vais adquirindo ao longo dos anos com essas pessoas. É um processo contínuo. E és de dar confiança? A primeira impressão, normalmente, e se falasses com os meus amigos, a primeira impressão que eles tiveram de mim é que eu era um tipo altamente antipático e não muito acessível. Por base, te direi que sim, que não sou de uma abertura total. Total ou de uma acessibilidade total a um primeiro impacto. Mas com um bocado de esforço também se há de encontrar alguém que diz que eu sou uma simpatia à primeira vista. Mas são defesas que tu tens já por ti, que nasceram contigo, ou que tu ganhaste? Sim. Não. Mecanismos de, se é que possamos falar aqui de forma quase filosófica em relação a isso, mecanismos de autodefesa que sempre fizeram parte dos traços de personalidade que eu reconheço em mim. Mas é das coisas que te dá mais prazer? Há muito pouca coisa na vida, se calhar, em que me entusiasmo de forma descontrolada ao primeiro impacto. Seja com uma canção, seja com um jogador de futebol ou com um filme. Mas é das coisas que dá mais prazer. As pessoas virem ter contigo e dizerem: tu afinal és mais simpático do que eu pensava. Não me dá especial prazer. O que me permite é fazer uma leitura de que esta pessoa teve paciência, eventualmente, para me perceber melhor ou para me conhecer melhor. Eventualmente. Já existiram pessoas que desistiram de ti e que não vale a pena. Não sei, mas isso era como aquela história que eu te estava a dizer, daqueles que eventualmente não gostam muito de nós, não nos vão abordar no meio da rua. Sim. Só para nos dizerem: olá, queria só dizer que eu não gosto nada de si. Portanto, essas que desistiram provavelmente também não vieram ter comigo para me dizerem: desisti. A atualidade cansa-te? Bem, a atualidade vai mudando. Há episódios que soam similares. Mas não cansa, e esse é um dos encantos da informação e trabalhar a informação, é que as histórias vão mudando. Melhor exemplo que temos agora acaba de acontecer com um momento político absolutamente inédito na nossa história, onde o partido mais votado não é o partido que governa. Governa, sim. Portanto, fizemos história enquanto eleitores e vivemos história, claramente. Mas essa história percebe-se na altura ou só se percebe quando a espuma dos dias... Esta percebeu-se claramente na altura. Há outras que precisamos de algum distanciamento, como em tudo na vida, para fazermos uma melhor avaliação daquilo que aconteceu. No entanto, há dias, horas, momentos em que tens vontade de desligar de tudo e dizer: o que se passa lá fora a mim não me interessa. Ou as férias per si já são boas o suficiente para dizer... Mesmo em férias. Um vício, meu Deus. Não é bem o vício. Eu não diria vício. É uma necessidade, é um impulso de saber o que me rodeia e saber aquilo que está a acontecer. Não dá para desligar em absoluto durante as férias. Não dá. Trabalha-se durante 24 horas. É a única profissão em que se trabalha durante um dia inteiro. Não o diria dessa forma. Eu, quando estou a fazer outra coisa qualquer, a cozinhar, ou a ouvir música, ou a ver um filme, não estou a trabalhar. Se me dizes que eu mantenho, como já aqui te dei um exemplo, de estar atento àquilo que vai acontecer, ou durante as férias ter a preocupação de ver o noticiário, ou um noticiário à hora do jantar, ou ver um noticiário à hora do almoço, ou consultar as capas dos jornais todos os dias, que é algo que já faço quase instintivamente, assim como tomo um pequeno almoço, assim como vejo as capas dos jornais, ou consultar através de algumas redes sociais... Twitter, o que é que consta da atualidade do dia-a-dia, isso te confesso que faço de forma absolutamente instintiva. Não há amor como o da rádio? Se vamos para aquela pergunta da rádio, é uma paixão, é verdade. Eu cheguei a uma fase, e cá vai mais uma declaração absolutamente sobranceira da minha parte, mas eu cheguei a uma parte do meu percurso radiofónico em que eu tinha a ousadia de dizer a quem me rodeava: pode cair o teto do estúdio. Eu não me calo e a emissão não para. Não há problema. E cheguei a essa fase. Não o afirmo em termos televisivos, até porque há muito mais variáveis que nós podemos não controlar em determinados cenários. Num estúdio de rádio como aqui estamos, estamos entre quatro paredes e uma porta e umas janelas de vidro. Num cenário televisivo, além do estúdio, podemos estar em reportagem no exterior e, portanto, isso torna a envolvência obviamente não absolutamente controlável pela nossa parte. Há mais verdade na rádio? Porquê? Não sei. Por esta, se calhar, e há pouco falavas nisso, e no início da voz e da envolvência com as pessoas que ouvem... Talvez sejamos mais naturais, porque não temos a preocupação da imagem, uhum. que quer queiramos, quer não, temos, claro, e sim. temos de ter em televisão. Sim, talvez, ok? Provavelmente, se estivéssemos a ter esta entrevista em simultâneo para a rádio e para a televisão, se calhar estaria com as costas mais direitas, primeiro ponto. Mas estás muito bem, estás com muito uma obrigado, postura ótima. Muito obrigado. Mas sim, há essa preocupação, acho que sim, e deve haver essa preocupação. Quem quer trabalhar em televisão tem que ter essa preocupação. No que é que o jornalismo ganha ao entretenimento? Não consigo... Não faz este tipo de comparações? Essa competição, essa comparação... Não sei. Que é que e ouvires do entretenimento... São exercícios diferentes. E ouvires do entretenimento és visto da mesma forma que um jornalista que venha da área do jornalismo, ou tiveste que quebrar alguma barreira e dizer eu sou tão sério como vocês? Não tive por um motivo. Eu durante aproximadamente 6 anos trabalhei em muitos formatos da TVI que implicavam reportagem, diretos, e onde quer queiramos quer não, independentemente do assunto que estava ali a ser tratado, implicava uma determinada lógica que vais beber ao jornalismo puro e duro, e que vais beber à informação. Há perguntas que deves fazer, há raciocínios que deves fazer, há reportagens que deves fazer desta ou daquela maneira. Se estão mais relacionadas com assuntos de entretenimento, podes tratá-las de uma maneira diferente. Deves tratá-las de uma maneira diferente. Mas a verdade é que eu cresci fazendo esse percurso na TVI ao longo de 6 anos, ao que a transição para a informação foi um processo encarado... pelo menos que eu tenha noção, com alguma naturalidade por parte dos meus colegas de redação a partir daquela altura. Não acharam nada surpreendente eu ter transitado para a informação. No entanto, o entretenimento foi visto como apenas mais um passo para a tua carreira, mais um percurso, mais uma estrada na tua carreira. Ou sentiste... Vou voltar a repetir uma expressão. Sim. Foi uma oportunidade. Ou sentiste que poderias ficar por ali? Não te incomodaria, não te incomodaria de todo hoje seres um apresentador? Não. Não. E naquela altura foi a oportunidade, e foi uma oportunidade que eu achei que era interessante, e em relação à qual eu consegui, e isto é importante, pelo menos para mim é importante, e em relação à qual eu tinha uma noção de que era capaz de desempenhar a função com um determinado nível médio de qualidade que me deixava de consciência tranquila. Pois se tu me convidas agora para ir andar de bicicleta, eu não posso ir, nem posso fazer isso, porque não sei andar de bicicleta. Portanto, sim, é como verdade. Como é que se vive uma vida inteira sem que se conseguir andar de... É um dos... Mas nunca te ensinaram. Mas como vês, assumo isso de peito aberto. Sim, mas nunca te ensinaram a andar de bicicleta. Não, ensinaram e... Esqueceste como é que se anda de bicicleta. Não, ensinaram-me, e eu é que não me conformei com as quedas. E depois com a idade fui achando que as notas negras custavam um bocadinho mais a passar, e os arranhões, e... Vamos esquecer isto. Vamos fazer outra coisa qualquer. E o futebol? És menino para jogar? Ah, jogava com os amigos, hoje cada vez menos. Ah, não. Eu, essencialmente, a vertente desportiva que pratico está relacionada com a corrida em meio urbano. Ah, e sim. Quando eu quero e quando me apetece, ou com a jardinagem... Ou tocar bateria. Foste contaminado pelo síndrome running não, que existe na TVI? Não. Acho que comecei mais ou menos numa altura em que também alguns começaram a fazer as primeiras corridas. E sou muito individualista nesse aspecto, porque corro sozinho. E acho que é uma etapa solitária. Já corri acompanhado, mas... Gostas mais sozinho? Sim, vou eu e vai a minha música, vão as minhas pernas e os meus pensamentos e o meu coração e vai andando. E este programa passou a correr. Mais uma entrevista das Conversas de Esquina. Voltamos na próxima semana com o músico Carlão. Beijinhos, abraços, bom fim de semana e mais uma vez um excelente 2016. Bons programas e boas entrevistas. Até para a semana. acabará.